todos que bagulho louco vai começar. DJ Gordo, diga aí, o que é que você tem em mente pra esta noite? A pressão vai aumentar! DJ Dinho, o foda da pressão, está tudo pronto? Tá tudo pronto! Os irmãos de reverência da pressão no estado do Pará. Vou mostrar agora que aqui a pressão funciona. Que comece a contagem. 3, 2, 1, agora! Libere as rajadas de pressão. Pra começar! Vai começar. O show do animal vai começar. A referência é impressão, é quem vai comandar. A referência é impressão, é quem vai comandar. A referência é impressão, é quem vai comandar. A referência é impressão, é quem vai comandar. Tá na hora! Bora DJ Gordo, aí de no pressão. Mostra o que tu sabe agora, bota na pressão. Bora DJ Gordo, aí de no pressão. Mostra o que tu sabe agora, bota na pressão. Bota na pressão, bota na pressão, bota na pressão. Quero ver! Na pressão, na pressão, na pressão. Tá na hora, bota o bagulho. Bora começar! E aí, Salinas Praia Clube! Olha o batidão começando na pressão, bora de mim na pressão! E aí, minha família, pressão, vai! Bora que o bagulho começou assim! 1, 2, 3, toma! Põe o mãozinho pra cima e vida! Cadê o grito das mulheres sinceras de Salinas aí? Cadê o grito das virgens? Quem tem amigo corno aí, dá um grito! Quem tem amigo viado, faz barulho aí! Quem tem vizinha safada, dá um grito aí! Quem não tem hora pra chegar em casa, dá um gritão aí! Agora joga as duas mãozinhas pra cima e bate na palma da mão. 3, 2, 1. Sai, sai, sai da frente de gordo e tô tocando, é o número. A palma vai! Bate na palma da mão. A torcida do Paysandu dá uma vaia lá no rimo aí. Abaixo. A torcida do Paysandu dá uma vaia lá no rimo. E a torcida do Remo veio hoje, veio. A torcida do Leão dá um grito. A torcida do Remo dá uma vaia lá do Paysandu. Bora na contagem! 5, 4, 3, 2, 1, agora! Eu mando o rei! animal da área. Eu nem sei de quem é essa festa. Eu nem sei de quem é essa festa. Chamei o gordinho e invadimos de penetra e comemos várias xerecas. Chegamos! E aí, meu parceiro Alô da GDS? E aí, Bruno da CB? Já estamos na área! Chegamos! Eu tô gostando de uma prostituta. E aí, meu parceiro Thiaguinho de Garoto Red? E a sua esposa, dona Sabrina? E aí, meu parceiro Sabino, você é a primeira dama? Só quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima. Só quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima. Bate na palma da mão. Quem tá solteiro, na palma da mão. Quem tá solteiro, assim ó. Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. Dá tchau pra quem namora, dá tchau pra quem namora. Dá tchau, dá tchau. Segura! Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. Dá tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. A maior referência em pressão está no ar. É tchau pra quem namora. Gordidinho pressão, é bagulho doido. E aí, meu parceiro Astro Leão? E meu parceiro Michel da Fiel Coritiana? E aí, meu parceiro DG da Sharks? Ele também tá aqui, ó. Bora botar pra arrepiar assim, ó. Foi até bom te encontrar. É isso que vocês amam, né? Se tu quiser, sem tirar pressão, é só vir com quem? É comigo e o Dinho, assim, ó. Amigo Leandro Borges e a sua primeira dama, Thaís Barbosa. Dinho, Dinho, te chamei aqui pra te falar que nosso relacionamento. Bora cair do rock! Mostra o Leão também na área! E aí, DG da Jackson! Bora, Tiaguinho dos Garotos, Regis, só no craqueado do gingado! Você é a sua primeira dama, Dali Sapinho! Ele é a sua primeira dama do meio do lado esquerdo! A galera vai dançando, vai curtindo! Toma! E o nosso amigo Peixe! Ele que é o marido da Tia Eliana, a minha amiga Tia Alba, Homem-Aranha. Bora vestir de boa, primeira dama. É a família pressão, e aí, Gago? Tem amigo corno. Agora, se tiver um amigo corno do teu lado, aponta pra ele e diz: a música é tu e pronto. Doente de amor, fogo e remédio na vida loucura. Eita, que o bagulho doido! Assim, assim, ó. Agora caiu do rock já. Mamãe, não quero boate, mamãe, quero ir pra gaiola. É baile de favela. E aí, Bruno Mecânico? Vai mulher, já tá na área. E nosso amigo Ricardão Lobo Mal. Um abraço pra você, Ricardão do Dinho. E meu parceiro Alex do Vidro. Doente de amor. Amigo particular do Gordo Dinho, tá comigo. Bora, Ricardão, aqui, ó. E os empresários da Ceasa. E aí, picadinha tribulado. O doidinho. O Miller, tá todo mundo aqui, ó. Os empresários de Marituba também marcando presença. Bora, Thiago, bora, Neguinho, bora, Giovanni. E as suas damas. Sai, mulher, ele se vai e vem. O Thiaguinho do táxi. E a sua esposa também aqui, ó. Sai, mulher, ele se vai e vem. Vira, vira. Toma. Sua esposa, Dona Joelma. Já estão na área, já estão na área. E a recepção é sempre assim, ó, calorosa. Bora, Júnior, bora, Júnior, bora, Joelma. Segura. Pra cima. Segura. segura. All you people in the house. E toma batidão, toma, toma batidão. Olha o capiado no gingado, balançado. E a galera de estádio, nós vai dançando, vai dançando. Bora, maninho, malivia, malivia, vai. Só as mulheres que não dependem de homem pra porra nenhuma. Só as mulheres mais sinceras de Salinas. Bate na palma da mão. Bate, bate, bate na palma. Bate na palma. Vai, vai, vai, vai. Vira, tchau. Fala, meu parceiro Tabaco. Seja bem-vindo, meu brother. Você tá em casa. Eu vou deixar você partir. Vocês estão cantando, né? O que me fez sofrer, o que me fez chorar. Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você é a página virada. E com a equipe ficha, ficha 28, tudo tá lá, eu vou ficar. Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você é a página virada. E com a equipe ficha, ficha 28, tudo tá lá, eu vou ficar. Aniversário de uma das equipes mais conceituadas. Essa equipe tem moral com o Gordo Godinho. Já invadiram o Macapá. E eles são da fronteira. Todos os anos ele faz aniversário deles. Eles fazem uma fronteira. E hoje não é diferente não. Vieram direto de Belém para curtir aqui em Salinas. E a gente parabeniza a minha família Pressão. Bora, minha família Pressão, tá na hora! A maior pressão de aparelhagem do Pará já chegou pra fazer você pirar. Agora sim, a dentada vai rolar. Vai rolar! A dentada vai rolar! Samara, de onde é? De onde é a família Pressão? Crocodilo. Coco, é do Coco. De onde é a família Pressão? É do Coco, é do Coco. Esses moleques são da TF, chega junto neles, pra competir pra peste. DJ Gordo e Amigo Gago, fazendo a piração. Tia Elba, o Homem-Aranha também. A nossa... Amigo Diego, a Samara. Pressão. Nossa, Chiquinho de Play, bota na pressão. Amigo Helder, família. É a família Pressão do Lima. Geniana, eu não poderia ficar de fora dessa, mano. É assim, desse jeito. A gente chega junto com a galera, a nossa família. Olha o Edo dos Mal Falados. Família Pressão do Crocodilo é no meio da família Pressão. São, a onda é essa. A nossa família, bota na pressão. A nossa família, bota na pressão. A nossa família, bota na pressão. Família Pressão do Crocodilo. Se quer dar um rolê, eu vou te apresentar o gigante Croco primeiro. Tu já sabe qual é. O Gordo e o Dinho é pressão o tempo inteiro. Que tá tudo bom. Ajuda esse amigo empresário, Filipinho. Vem na regra, olhou pra mim. Homem da FV Veículos. Vem com o Gordo e o Dinho. Ele é a sua primeira dama. Ao lado, ao lado. Ai, droga. E aí, Filipinho? Ai, droga. Ai, droga. O motor Abreu também já na área. Segura o motor Abreu. Parceiro Drone do Barreiro. E aí, Ceará do Croco? Todo mundo aqui, ó. Já falaram, é só a primeira parte hoje. Daqui a pouco tem Barraca Campeão lá no Atalaia. E o animal completo no Atalaia. ser bagulho doido. Vai, vai, já. O nosso amigo Gleison. O Gleison promove. Ele tá aqui, ó. Para a bigode da produção, dá um chego, burro, rapidinho, garoto. E aí, Tiaguinho, agora vai. Falsificado em 30 contas. Sim. Ah, esse é o original, ele falou. E aí, Bachola? Ele e o meu parceiro. Bob, que tá aí. É tanto tempo sem vir no Crocodilo que eu até esqueço o nome desgraçado. Fica muito tempo ausente, aí a memória não funciona direito, desgraçado. Vem-te embora. Chama novinha pra cá, chama novinha pra cá. Vem cá, vai. Chama novinha pra cá, chama novinha pra cá. O nosso amigo Charles da GDS. O pancadão, o Charles é o batedor, ele falou, pancadão. Vem cá, vai. É, pancadão. Vem cá. Pra ir no Brasil, dá maior bola do Charles batedor, hein. All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey. Na batida, a galera vai dançando e o animal vai detonando desse jeito, agora. Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu, levando levadas que você nunca ouviu. Eu sou o Rio. Vai ver, já vai ver o Kevin Page, bota mais alto e faz mexer. Seja no Lins ou PPG, pode começar a descer. Desce, desce, vai descendo, desce. Toma, mais uma. Tava com ela pensando em você, e aqui contigo tô pensando nela. E agora? Não vem a culpa me de namorar. Tu gosta dos carinha que não presta. É, vai sentando sem compromisso. Eu não quero namorar contigo. Não vem dando de maluca, não. É só um pente que rala, mozão. É simplesmente as melhores assim, ó. Vem aqui sentir emoção. Com o gorduginho, pressão. A referência é impressão no Pará. O show tá no ar. Eu era feio e ninguém me queria. Só me dava se eu desse melissa. Eu sou patrão agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. As novinhas aqui do croco, elas me adora. As novinhas aqui do croco, elas me adora. Vem embora, que hoje eu tô. Hoje eu vou sentar com força, vou sentar com força. Júnior da Fimor daquele jeito já. Desse piru. Rock doido, Júnior. Mil graus. E aí, dona Joalma? Segura! Eu tenho uma moto e as novinhas. Sempre dela. E as novinhas me adoram. É a dona Joelma. E as novinhas me adoram. Agora que daqui a pouco. O nosso encontro é na Barraca Campeão. Bora, vem. O bate das maravilhas, canção pra valer. Hoje é aniversário da primeira dama. Agora ela já aquecerá. Do meu grande amigo Arthur. E ele falou, gordo, viemos direto lá da Marambá, pra curtir. Ela quer o picadinho, mas ela quer o seu fofeto. Ela quer o doidinho, ela quer o seu. Ela quer o Thiaguinho. A nossa Sabrina, que Thiaguinho, né? A jogada na minha cara. Então vou ter que... Tem medo, diga só. Vai, moleque doido. E aí, Júnior da Friburgo, moleque doido. Da Cativa. E a nossa amiga Nilvana. E aí, Tabaco, Lulu. Tá todo mundo aqui, ó. Bora, Boninho. Não adivinha, não adivinha. Vai. partiu meu coração. Esse pra todos não quero mais. Não servia pra você. E de mão dadas não ia. E agora? Agora vejam só. O jogo virou. Como esse mundo gira. E aí? Não contou que pudesse mudar. Hoje é aniversário da filha da Samara. E a família veio completa hoje. A Samarinha, a Samara e meu parceiro Diego. Exatamente. Hoje dia de pressão dos famintos. O Louro Eduardo e toda a família 5G. Agora abrindo o mecânico. Ricardão Lobo Mar. E aí, Alex do Vídeo, chegou a hora, papai. Toma, toma, toma, caqueado, toma, toma, caqueado, toma, caqueado, toma, toma, caqueado, toma, toma, caqueado. E aí, como é que é? E daqui a pouco tem DJ Neto da 99 FM pra detonar muito brega pra galera, vai ser o bicho. Skill. E aí, Skill? E toma caqueado, toma, toma caqueado. Ó, ó, ó, de sofri, senti essa dor, mas não vou chorar. Lutei por nós dois, não vou desistir. E aí? Você é meu, você é meu. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Só teu amor, você é meu também. Super Hot Baile, Super Hot Baile. Tô te falando. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Só teu amor. Meu amigo, o Drone do Barreiro. E aí, Drone? Dona Erika. Meu amigo Alan também. Viviane Batidão. E a nossa GDS já aqui, ó. Bora, Miau! É o Miau, rapaz. Rapaz, que eu tô com problema de esquecimento, olha. Eu olhei pra esse desgraçado, tentei lembrar o nome dele e não consegui, olha. Cadê o Mauro? Não veio esse desgraçado, não? No peito vazio ficou. Fingi não ouvir, não entendi. Te amei, não quis aceitar. Você nem ao menos tentou. E a galera vai dançando e a gente vai chegando e detonando assim, ó. Bora de jeitinho, bora, bora na pressão. Bora de jeitinho, bora, bora na pressão. Aqui no batidão, no batidão. Vai, vai, vai. É aniversário da família Pressão. E tá só uma festa na esquerda. Bora, vai. Bora, vai. Pega, meu animal. E aí, Astão? O que é que tu tá achando disso? Tu que é um cara polêmico. Tá gostando? É o DG, rapaz. O DG falou, já tô três abraços, três. agora, DG, já. E nosso amigo Leandro Borges. E a sua primeira dama, Thaís Barbosa. Aqui no animal. Joga! Pra cima! Pra cima! Pra cima, pra cima! E doida! Bota pra tremer, bota pra tremer. Bora, Boninho, bora, Boninho. Ela treme, ele treme. Depois de tremer, pode jogar o anzol. Joga o anzol, puxa o carretel. Joga o anzol, puxa o carretel. Vai puxando, vai jogando, vai puxando, vai jogando. Vai, vai, vai, vai, vai. Quebra o quadril, quebra, quebra o quadril. E hoje vai ser assim na barraca, campeão. O animal completo na praia do Atalaia vai ser assim, ó. Tiaguinho, não existe fronteira pros caçadores, já. Não existe fronteira. Não existe barreira. Eu não posso atrás. Eles gostam da fronteira, meu irmão. Nada, somente Deus pra nos separar. É a primeira fronteira do Astro do Leão, olha. Nunca tinha rompido uma fronteira, moleque. Hoje ele veio até Salinas. Ele e o Michel da Fiel Corintiana. Ah, o Michel disse, eu tô acostumado já, pô. Você pega pra mim também. Tá acostumado, Astro, olha. O bagulho é doido. Eu vou pra lua pé ou de trem. É o Breno Mecânico. Não sei por que ele não trouxe o Júnior. Não tinha vaga na moto, né, Aranha? Por você, acabei de crer. Eu sou maluca, eu sou maluca. E nosso amigo Helder. Por você. O Helder dos Mal Falados. Eu sou maluca. O garotinho das fronteiras, amigo Rafael também. Acabei de crer. Os Mal Falados da fronteira aqui, ó. Amazon. Pode crer, bora, Helder. Meu amigo Alisson também da cúpula. Existe fronteira. Um abraço, Alisson. Pra me segurar. O Jardinson, amigo Luan, o Alan também. Eu não posso acreditar. Da empresa Camona. Não existe nada. Tá aqui comigo. Aqui. Deus, pra nos separar, a gente se ama. Na cama ou na lama. E eu respiro você em qualquer lugar. Bora, Tiaguinho do Jorge! Empresários de Marituba, amigo Thiago, o Neguinho, Giovanni, a sua primeira dama. Eles e as suas primeiras damas aqui, ó. Quando te vi, o amor renasceu dentro de mim. Como é que é? Como um sonho me fez voltar. E aí, Picajinha Tribulado? Bora, Dandinho, você também. Coração. Os empresários da Ceasa, já na área. Curtindo o animal de Salina. Eu sou feliz. E aí, Leozinho de Playboy? Um abraço do Dinho, garoto! Dinho Pressão. Mas o destino agora. E aí, moleque? Te ver, sentir. Quando foi embora, não sabe se. Amigo Queixada também da GDS. Um abraço, Queixada! Sei que onde estiver. O nosso amigo Filé da TF. Bem, e o Kevin Ostentação. Antes, agora. Ele o Bruno da CB. Porque o pai do Patrick Canelada. Logo, logo ele tá de volta. A pau filé tá com cara de Patrick Canelada, olha. Agora passo. Tô te falando, olha. Com os versos que escrevi para um dia te falar. Tudo passa quando eu lembro de nós dois olhando na. Simbora! você curtir, pra você dançar. Segura! É crocodilo. Ser uma águia, sobrevo rei, rumo ao infinito. DJs Alisson e Juninho, e o águia de fogo me trouxe pro ninho. Como uma águia, sobrevo rei, rumo ao infinito. DJs Alisson e Juninho, e o águia de fogo me trouxe pro ninho. Meu amor, oh, oh, oh. E aí, e aí? Oh. Pra contemplar o amor. E as más lembranças vou esquecer. Tô com olha o doidinho. Com você, ouvindo o Betinho. Último final de semana das férias. Aí não poderia ficar de fora. Aí se Juninho a comandar. Eu junto com a família. Sem mimimi, ele falou. O águia de fogo que vai subir, subir, subir. E o nosso motora Vitinho. Alô, Vitinho dos Virtuais. Juninho, bora, meu filho. Meu amigo Bruno da CB. Águia, nosso amigo Filé também, bora, Filé. Infinito, ele também já tá na área. Juninho, nosso amigo Kevin Ostentação. Bora, Kevin. Meu amor, oh, oh, oh, pra contemplar. Dinho Pressão, no Gigante, a pressão é com eles. Os brothers Gordo e Dinho Pressão. Vamos dançar agora! Fim de semana chega, a noite é um convite. Toda a galera se reúne e vai pro pop. Eu me arrumo, faço as unhas e o cabelo. Passo perfume pra você sentir meu cheiro. Aqui. O bebop tá tocando. E olha essa amiga Tassiane! Vou te procurar. Aniversariando hoje. E todo o esquadrão P2 de Coraci! E subiu com águia, vou voar. E aí, Filipinho? E subiu com águia, vou voar. E subiu com águia, vou voar. É o águia, o águia, o águia. Adentada, adentada, é segura. O Alan disse adentada, é segura. Se pegar... Ela faz a cobra subir. Ela faz a cobra subir. Ela faz a cobra subir. E aí, motor Abrão? Ele também já tá do animal. Segura, motor Abrão! Rapaz, a galera tá afim de rock pesado, ó. E hoje, sábado, vai ser na Praia do Atalaia. Olha o selinho, já! Bora, vai! Bora, vai! Vem! Assim, ó! Agora! Daqui a pouco tem DJ Neto da 99 FM aqui, ó! Tá me levando à loucura, me deixando no comando animal! Deve tá querendo provocar. Mexe comigo, me matando de desejo. E aí, Alex do Vidro? Quem pode me enxergar? Me dá um selinho, não, não, não, pensa que vai dar mesmo. Fica me filmando desse jeito, posso te hipnotizar. E você? Selinho na boca, lá, lá, lá, lá, lá. Intimidade doida, lá, lá, lá, lá, lá. Selinho na boca, lá, lá, lá, lá, lá. Não posso ficar sem. Olha, tu voltou, foi? Boca, lá, lá, lá, lá, lá. Engraçado. Meu amigo Leozinho Playboy. Ah, ele, o único grande amor da sua vida. Banda, nossa amiga Ju. Tocada de sucesso. Isso é amor pra vida toda, isso aí, moleque. É, moleque. Gosto de ver esse casal aí, desgraçado. Oh, tá ficando doido, desgraçado. Deve tá querendo...